314, decolou os 36, controle no 208. 208. Controle Salvador, Oceania 314, decolou, passa, se escuta. 6314, contato radar, sua para nível 340, via saída Monte. 40 Monte, Oceania 6314. Mantenha a saída agora de coordenação. Jesus, você junta a visual com o gol, mantendo. Jesus, você junta a visual com o gol, direto de Diego, posição 1 no 2. 4, inicialmente, vou e cobre. Para o oficial, autorizado em direção Juliette, posição 1 no 2. Ok, então autorizado Juliette, 4, 1, 2, 2, 2, 3, 1. Oceania 6314, necessita curva à esquerda 300 para evitar formações por 15 milhas. Iniciado, autorizado a desvio, informe ao término, Oceania 6314. Reportará. Para o Santos, gol 1620, 1620, a bordo 300, voltando para o Fortaleza. Santos, gol 0345. 0305. Minha parte ainda, ponto de espera Torre 1, 1895, hoje chama 08, bom voo. Minha parte ainda, ponto de espera 1895, boa tarde. A 314 está retornando para o helicóptero. Sim. 1620, muito boa tarde, a Limbia cola pista no zero, vento no 50 graus com 99. Salvador, boa tarde, está 3560, acima. 3560, da presente voo ISAP, acima de identificação, descida autorizada para o nível 050, chega na mais. ISAP nível 50, está 3560, libera da resposta de 329, né, ISAP? É livre. Na 6314, controle. Estamos em Recife, 1-2685, alterno 2545. Recife, 2545, mandado, obrigado. Salvador, boa tarde, azul. 6973, informação, terra. Campinas, nível 320 autorizado. Decolagem da 10, subida da EL, Leda Mostra. Via pelo 10, Kubagi, pelo 16, conforme. Sincrono 01 transponder, controle 1, 2016. 6973, autorizado Campinas, 320, rota do plano, decola da 10. Após decolagem pela direita, da EL, Leda Mostra. Aerovia, Zapper 10 até Kubagi, Zapper 16, após. Na rota do plano 5101 é o transponder e o controle 1208 azul 6973. 6973, correto, espera o funcionamento. Camará. Romeu Bravo, Correção Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, contato radar, 62 milhas, cidade de Salvador, fui proa da posição Mari, a gente transportando o enfermo, desça para nível 050. Ente, autorizado para o lado VR Salvador, aguardando para a modificação, inicialmente decido autorizado até o nível 050. São 3190, sem identificação, desça para nível 060, chega da máquina. Autorizada para o de Tapta 3190. É 3560, desça para 2000 pés, NH19018, Duna, ILS é autorizado e fala quando estabilizar. Duna 2000 pés, 28, reporta na ILS, é 3560. Chame Recife 2685 até 2545. 2685, alternando no 2545, qual nome é 20, boa tarde. 3190, autorizado Duna, descida para 3000 pés, Piranhão na 019, aguarde autorização para final, ILS. Duna 3000 pés, Piranhão 019, na frente para 3190. Salvador, boa tarde, voo 169, informação CA, aguardando autorização, Guarulhos. Voo 169, boa tarde, Guarulhos, 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Motes, viramos do Lu 10, até Sabaté. 5067, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, 360, decolagem 10, curva direita, da El, Leda Motes. Após a pergunta no 0, tá batendo. Atrona 5067, controle 208, gol 169, posição 7. Por 169, controle está correto para posicionamento. Toma. Visual com a 10, 3560. 3560, complexo chame torre 118, decimal 95. Com a torre 118, decimal 95, 3560. Torre Salvador, boa tarde, 3560, final ILS 0. Tarde, 3560, tem livre pouso na 10, venta 140 graus, 099. Obrigado, pouso na 190, 3560. 390, autorizado 2000 pés, sinal ILS, informa quanto estabilizado. 2000, autorizado o procedimento, sinal estabilizado, tá 3190. Intercepte o LS à direita, na 070, informa quanto estabilizado. Gente, para 070, para o localizador, está estabilizado, então 3190. Bravo, que já continua de volta, eu posso falar, né? Tô presente, pode dizer o 35. Fala, meu Bravo Totango, regra de voo modificada, 2000, decido autorizar até 1.506, reporte visual com a pista ou farol de Itapuã. Pois bem, reportar visual com o farol de Itapuã ou com a pista para reportar. Estacionamento, voo 169, posição 7. Posição 7 autorizada, estacionamento, voo 169. Autorizado, estacionamento, voo 169. Certo. Salvador, muito boa tarde, Altan 3560. 3560, boa tarde, táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Confirmando, senhora. Táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, tá? 3560. Como é que boa tarde pra você? Familiarizado, FNLS, 31190. Encha 3190, chame torre 118, decimal 95. 295, boa tarde. Gente, Mike, você vai confirmar o seu voo? Seu voo autorizado. Decolagem da 17, curva à direita via corredor Axé, 1.100, até o farol da Barra. O transponder 0116, controle 120.8. Muito bom, como é que eu tenho responder para 0114? O treinamento está correto, o funcionamento táxi de decolagem com a torre 118.95, o ajuste na 019, confirmando a hélice, tá? Morro. Então, 3560, mantenha essa Juliette. Mantenha, senhora. Para o táxi, voo 169, alto 64 horas e 4, POB 168, alternando galeão. Moro 169, táxi via Fast India, porque espera a torre 118.95, ajuste na 019, morro. Via Fast India, 295, obrigado, uma boa tarde, bom dia. Tá, 3605, após o táxi, aeronave da Gol, ingresso a Juliette, portão 08. Positivo, é. Juliette 08, 3560, após o Gol. Cabeceiro 10, chame na final da 35. Visual contra vai chamar na final da 35, agora vai fechar. Prossiga, Mike Golf Mike. Ok, o Mike Golf Mike livre táxi e chame na táxi aí, papá. 19 ajuste, bom noite, Renato. O Mike, Golf Mike, mantenha ainda a posição, tem um tráfego na final da 35. O Bravito Tanque está livre, o pouso na 35, vento, 150 graus, 09 nós. Gente, livre o pouso 35, hoje é espaço profissional, Bravito Tanque. Tá. 3190 no solo, ao 06, direita, 219 solo. Direita 219, TAM, 3190, boa. 6963. Importou 3 autorizados, reportaram. Fala Salvador, boa tarde, TAM 3190. TAM 3190, boa tarde, está aqui TV Alfa GDS 05. Alfa GDS 05, TAM 3190. Salvador, boa tarde, TAM 3190, Galeão 360, por favor. TAM 3190, boa tarde, para Galeão, nível 360, autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda e Rumi. Via para Novembro 857 até Mou. 5065, controle 1 na 20 decimal 8. 345, está correto. Tango no solo 07, vai para a bata? Solo 3190, confirmando, portão 05 ou 03? Tem indicado aqui para mim é o 05, do 3190. 05, obrigado. Mike, mais fora do solo. Ok, Mike, Wolf, Mike, prossiga para o farol de Itapuã, decolado 07 e chame o controle, Salvador, 1208. Abraço, bom jogo para vocês aí, amigo. Obrigado, Marcão. É isso aí? Paulo. Opa, um abração, obrigadão. Valeu. Controle, Salvador, é o Tatatatá, Mike, Golf, Mike, boa tarde. Apalabá, Mike, Golf, Mike, boa tarde, mantenha-se visual e a Axé, com a da. O voo Nono 69, decolado ao 08, chame o controle, Salvador, 1208, boa viagem. 08, obrigado, senhor, ótimo trabalho a todos aí. Salvador, uma boa tarde, o voo 1169, decolou na sua escuta. Voo 1169, contato radar, sul para nível 360, via saída da El. Via da El, 360, 1169. Salvador Azul, 6976 para o táxi, 109 a bordo, alterna Ribeirão, 4 horas e 40 de autonomia. 6973, táxi 3 e via entre, ponto de espera, torre 1, no 8 desse comando de 5, ajustada 09, bom voo. 1019, via Índia, ponto de espera 1895 à torre. Obrigado, boa tarde. Salvador Azul, 6973, ponto de espera da 1-0, pronto. Moro 645, acendo identificação via Donf, desça para 4 mil pés, ajuste na 019. Papá, Mike Golf, mais controle. Tem posição? Passando para banco, aeroporto. Gente, qual que é a intenção? Não tem sobrevoo, não tá nada não. Boa noite, 69, dessa via para 2000 pés, QNH permanece no 019, autorizado sinal ILS, forma contestabilizada. Gente, desce 2000, 1019, autorizado ILS, forma estabilizada no 869. 150 graus, 109. Ok, livre decolagem iniciando, 6973. Afirmo. Rodando diretamente com Recife, frequência 1251, alterno 3395. Ok, 251, 3395, obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde. 6973, decolado ao Zona 5, chame o controle, 1208. 208, boa tarde, 6973. Controle Salvador, boa tarde, Azul 6973. Azul 6973, contato radar, sua nível 320, via da El. Via da El 320, quando possível, direto da El. Após 2000 pés, autorizado após da El. Após 2000 da El, 6973. Com o 966, a cena identificação via Mari, desce para nível 050. Via Mari 050, Gol 966, seria para ser vaso de sábado para mim? Mantém ainda a chegada Gol 1966. Mantém. Prossiga. Vou afirmar que a mensagem foi cortada. Gente, Mike of Mike, mantendo 110. O 1966, informe velocidade. 329, Gol 1966. Usa para 250 nós, Gol 1966, inicialmente era o número 3 para aproximação. 250, Gol 1966. Estabilizou, Gol 1869. Gol 1869, completo de aproximação, chame a torre em 1118, decimal 95. 1895, obrigado, Gol 1869. Salvador, boa tarde, Gol 1869, final estabilizado, Aliança e X-Ray, sinal no 10. Boa tarde, Gol 1869, livre pouso, na 10, vento 140 graus, 08 nós. Ciente, livre pouso, pistão no 0, Gol 1869. Meia borda. Afirmativo. A alternativa é autonomia? Alterna Ribeirão com 4 horas e 30. Na 3145, táxi via parte índia, consigo esperar a torre 1 ou 8, decimal 95, ajuste no 0 ou 9, bom voo. Portugal 02, to Lisboa, port level 350, departure runway 10, left turn, Fuca departure, V-type transition, via Brasilu 10, then acord stop pipeline. Clock 5122, Salvador approach frequency 120.8. Runway 10 for departure, left turn 33 for the departure. Pipeline bird is walking on the front 1, and the frequency 120.8. Portugal 02, confirm departure and transition. Departure is crooked and keep it. Keep out. Lulu, Mitya, Papa, Alpha, Romeo. Portugal 02 is correct, come for push any time. With them, man. Position 09. Controle 1973, voltando. Azul 6973, prossiga. Possível voar direto Módiba? Rodando diretamente com Recife, frequência 1251, alterno 3395. 251-3395, boa tarde. Agora 645, quer dizer direito da formação? Do Recife Azul 6973, boa tarde. A 73 ainda permaneceu na escuta do controle. 251-3395, Recife. Perdão, controle, boa tarde. Gol 1645, confirma se está efetuando algum desvio à direita? Chamativo, conforme reportado, 645. Confirme a proa e por quantas milhas? Retornando a proa de pelo. Está retornando a proa de pelo, confirma? Já retornou a proa de pelo, gol 645. Está condições autorizada a proa de duna com tecido até 3 mil pés. Duna 3 mil pés, gol 645. Gol 1966, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, gol 1966. Azul 4206, aciona identificação via MAP, desça para nível de voo 060. Informação Tango, autorização, positivo, Aracaju. Tráfego? 2712, querida. Informação Tango, autorização, por gentileza, Aracaju. Continua confirmando a DDBT? Para 00, a senhora poderia somente confirmar tudo que é previsto? O nível acima do 190? 190. Subida Conde. Conde, sim. Pessoal, 500 pés, farol da barra, informo que haja um tráfego no farol da barra, fazendo sobre o voo, Palapá, Mike, Golf e Mike, mantendo também 500 pés ao ingressar no farol da barra, coordenada com o mesmo. Coordenada com o mesmo, ficará atento, Mike, Juliette Romeu. Poderia informar seu Mike, Juliette Romeu, condição do vento no aeródromo e pôr do sol de hoje? Vento Juno 45 graus com 7 nós. 45.7 e o horário do pôr do sol, por gentileza, Mike Juliette Romeu. Para verificar com a torre, aguarde. Guardando Romeu. Com 1966, descida autorizada até 4 mil pés, linha Gauna no 019, subvetoração, esquerda 030, limite ao localizador, aguarde autorização para o ILS. 030 de pro, aguardando gol 1966. Desce para. Confirma, desce para qual altitude para o gol 966? 4 mil pés. 4 mil, gol 966. Gol 645, autorizado descida para 2 mil pés, informa um helicóptero na posição de 10 horas, 4 milhas, mantendo 510, rumo sudeste, não interfere na aproximação. Gente, o 645. Corrigindo rumo sudoeste. Ok, 45. Ativo ainda mantém a saída. Gol no 66, é autorizado a descida 3 mil pés. 3 mil, gol no 66. Gol 645, se interceptar nessa proa. O gol no 645, pode curvar um pouco a esquerda, proa 135. Ativo, ativo, intercepta na 135 e forma quanto estabilizado. Gol 1966, para interceptar o localizador, direita 085, forma estabilizado. Direita 85, reporte estável, gol 665 visual. Gol 645, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 95. Gol 1166, reautorizado 2010, a descida, informa o helicóptero em posição de 12 horas, mantendo 500 pés próximo de duna, não interfere na aproximação. Paciente 2000, gol 1166. Boa tarde, gol no 645 no ILS, baixada travada. Gol no 645, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 7 nós. Meio pouso no zero, gol no 645. Negativo, Romeu. Estabilizado, gol 966. Gol 966, completa sinal, chama a torre agora 1895. 1895, gol 966. 4206, desce para 3000 pés, 1019. 3019, 03. Salvador, boa noite, gol 966, estabilizado, 1 milha e meia de Índia Serra. Gol 1966, está aproximação, agora de pista livre. Aguardando gol 966. B45 no solo, as 31 no direita, 1-2-1 no 9 solo. Vai livrar a direita agora, chamar 219, gol 945. Autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 069. Livre o pouso, pistão no zero, gol 966. Segue Alfa, Juliette, 02, gol 945. Salve, Salvador, boa noite, passarinho 2231. Passarinho 2231, boa noite, Fábio. Bom, senhores, a gente está na remota 1-2, eu solicito rodar os dois motores na posição para cheque do equipamento, por gentileza. Em baixa potência, coordenado com o inferno? Está coordenado com o inferno? Ainda é negativo, essa é a primeira chamada que estou fazendo com a senhora, é isso para a gente coordenar com eles. Vai ser rodar o motor em rádio na posição, ok? Escolhei primeiramente com o inferno, passarizou 2231, e após mandei novamente na frequência para informação. Ok, já lhe chamo, obrigado. Sanders 894, sem identificação, via Mares, dentro para nível 050. Via Mares para 51, negativo, foi autorizado nível 050. Cola pistão no zero, segura subida Conte, sua esquerda faz 0260, 208 é o controle Salvador da cidade 12 ali. Patrícia do Terrestre, espera funcionamento. Sim, Azul 4206, reautorizado a descida até 2000 pés, forma dois helicópteros próximo à Duna, mantendo 510, não interfere na aproximação, informe quanto estabilizar. 2000, vai reportar estabilizado, zero. Não, não, não, não. 4231, seria como a senhora mandar os engraçados para poder filiar a gente? Ah, sim, vamos estar em contato. Obrigado. Salve, Salvador, Santa 3567, boa noite, prepara a árvore, eleva a guarda-cópia. Confirmando, saída? Árvore, eleva. Árvore, eleva. Já o tráfego do Mike e Juliette Romeu ainda mantém 500 pés. Chama, boa nona, minha mãe. Boa tarde, o azul 2591, informação de autorização do carro. 2591, prepara-se para decorar o número 2, cópia. Coral, 3567, cópia. Prossiga. Brasília, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida Arbor Elefa, via upper do Luna 7. 5-1-1-4, transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizar 360, Brasília, upper do Luna 7, até a fina, decolagem da 1-0, curva à direita, Arbor Elefa, 5-1-1-4, transponder, controle 2-0-8. Correto, sim, para funcionamento. Puxa acionamento, 3567.